Pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, esta em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, participe desta pedida, ela foi feita especialmente para você. O nosso e-mail para que solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender ele que reside aqui em nossa cidade, ele que é o senhor Augusto Gonzaga, que diz em seu e-mail que São Carlos também amanhece ao som de um coreto, a música e a saudade. E para ele, que participa pela vez primeira conosco, senhor Augusto Gonzaga, ele seleciona do saudoso compositor Heitor dos Prazeres, com Clio de Ouro Autêntico, da Dalva, e do Erivelto Martins, lá em Mangueiro, o arranjo Erivelto Martins. Lírio Panicali com seus músicos. Lírio Panicali executando para nós a composição infantil Vamos Maninha. Tudo isto a pedido do senhor Augusto Gonzaga, que reside aqui em São Carlos e que ainda quer ouvir esta pérola gravada do poeta Hermínio Belo de Carvalho, com Carlos Cachaça, Alvorada. Deixa o morro e vem embora. Quase sempre chora. Chora, chora. Lá em Mangueira, aprendia a caminhar. Lá em Mangueira, é suprema de a gente gosta de uma mulher, e quando a gente deixa o morro e vem embora, quase sempre chora. Chora, chora. Ai, Mangueira, pobre Mangueira, aprendi a sapatear. Ai, Mangueira, salve o espaço, salva bem teu lugar. Oh, Ora no mundo, o ar nosso senhor general. Vamos, maninha, vamos na praia passear. Vamos ver a barca nova que do céu caiu no mar. Nossa Senhora vai nos anjinhos arremar. Santo Antônio é um piloto, nosso senhor general. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente sabor, e o sol colorindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. Colorindo, é tão lindo, que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de saúde. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Mas o que me resta é tão pouco, quase nada, do que irá se empatando nessa estrada perdida. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando, meus caminhos tão sem vida. O 13º ano consecutivos no ar, de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida esta que você, gente ouvinte, participar por carta ou por e-mail. Mas vamos nós com música nesta manhã. Nós vamos atender ela que reside em Boa Esperança do Sul, município vizinho à nossa São Carlos, Dona Carmen Orlando Dias, que está conosco. E ela, Dona Carmen Orlando Dias, nos envia este e-mail e ela gostaria de reativar a sua memória com a bandinha do Altamiro Carrilho, arranjo Altamiro Carrilho, do Maximiliano Gomes, composição portuguesa, Bailinho da Madeira. Tudo isso para ela, Dona Carmen Orlando Dias, de Boa Esperança do Sul e nossa sintonia, que ainda quer ouvir, do saudoso Bororó.

quebra, machuca, minha dor nega, neguinha. Tudo, tudinho, meu amorzinho, com essa boquinha vermelhinha rasgadinha, que tem veneno como você. Conta tristeza e alegria pro seu bem, que tudo vive a dizer que você é diferente desta gente que finge querer. É, o verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta nós enfocaremos e vão desfilar em nossa passarela sonora Lúcio Alves, Coral Ouro Preto e Jorge Veveigas.